precisar de um sorriso, você pode sorrir. Você pode sorrir. Se alguém lhe pedir um auxílio, não demore em servir. O amor vive cada momento pra fazer só o sempre leva carinho, não importa quem. Na tristeza console, no temor cante mais, na alegria sorria, no amor leve a paz, no perdão comemore, se errar volte atrás, transformar pedra em ouro, o amor é pra o amor é...